Seção 164 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Versos de um exilado. Eu vou partir. Na límpida corrente, rasgo batel o leito d'água fina. Albatroz deslizando mansamente, como se fosse vaporosa ondina. Exilado de ti, ó pátria, ausente, irei cantar a mágoa peregrina, como canto pastor a matutina trova de amor à luz do sol nascente. Não mais virei, talvez, e lá sozinho, hei de lembrar-me do meu pátrio ninho, donde levo comigo a nostalgia, e esta lembrança que hoje me quebranta, e que eu levo hoje como a imagem santa dos sonhos todos que já tive um dia. Fim do poema.